Olá amigos, bom dia, bem-vindos à Onda da Manhã. Depois de quase 2 meses de ausência, aqui estou eu, para vos fazer companhia, para dar-vos aquela alegria. De qualquer maneira, quero aproveitar para endereçar aqui aos meus colegas da Rádio Boa Nova todo o carinho que tiveram durante esta minha longa ausência. Um grande abraço para o José Conde, para o Albino José e para a Marta Correia. E para todos aqueles que perguntaram por mim durante este tempo todo. Nós somos assim, fazemos uma rádio aberta sem segredos. É bom estar consigo. Diga lá se não tinha saudades. Onda da Manhã, um programa que faz toda a diferença. E hoje temos um convidado especial. Não vou revelar por enquanto. Entretanto, fica aqui. Para já, aquele meu grande abraço para todos vós. Não se esqueça, agarra o seu dia por dentro, porque nós estamos-lhe a dar aquele movimento que se impõe. Onda da Manhã. tristeza não tem fim. Estamos com a Onda da Manhã no seu receptor e você está sintonizado nos 100.2. Maravilha! E anda na boca do mundo e nos ouvidos o grande acontecimento do ano, o Mundial, a Copa do Brasil. Infelizmente, Portugal, esse já era. Sabe quem empata o jogo com uma canhotinha certeira? Neymar! Neymar! Lá no cantinho a bola beija a trave, toca no pé da trave e vai para o fundo da rede. O Brasil empata o jogo na marca de 29 minutos do primeiro tempo. Tá lá na rede, gol brasileiro. Neymar, camisa 11, é bola na rede. Brasil! Bola na rede, Neymar, camisa 10, é bola na rede. Tá empatado o jogo aqui no estádio em São Paulo, aqui na Arena. Soprou para você, goleirão Plete Coxa. O detalhe, me conta pra diz. Um gol, Oscar, que o primeiro premiou a briga com o Oscar no meio de campo. No pé de ferro ele ganhou de Modric e abriu pra Neymar. Neymar não pegou em cheio assim na bola, não pegou de cheio. Neymar tá pronto pra cobrança de pênalti, tá colocado na meia-lua da grande área. Goleirão de braços abertos lá debaixo do gol. Atenção, Neymar marcou o gol de empate, pode virar o jogo agora. Pênalti pra seleção brasileira. Olha lá, Neymar pra cobrança. A seu estilo, partiu, parou, passinho curto para a bola, pro gol! Brasil! O mundo gritando gol, gol do Brasil! Neymar, de pênalti, goleiro para cá, bola para cá, goleirão tocou na bola e ela sobe e vai para a rede! Neymar bate a meia altura, o goleiro vai bem para a bola, mas ela toca na bola, mas ela passa e vai para o fundo do gol. É gol do Brasil. Neymar, camisa 10, é bola na rede. Brasil! Bola na rede! Segundo gol brasileiro, seleção vira o jogo aqui no estádio do Corinthians, aqui na Arena Corinthians. Sobrou para você, goleirão Plete Coxa. A loucura total, aqui na Onda da Manhã, o futebol, a Copa do Mundo, Brasil! Nós somos assim, fazemos uma rádio aberta, sem segredos para si. Boa Nova é uma rádio sem fronteiras, a transmitir nos 100.2 do FM e para todo o mundo. É bom, é muito bom estar consigo. E a nossa música com o nosso parceiro, Seu Jorge, bem aqui em Portugal também. Seu Jorge, lá vem ela. Oba, lá vem ela. Estou de olho nela. Oba, lá vem ela. Estou de olho nela. Não me importo e ela não me olhe. Que eu existo, quem eu sou. Pois eu sei muito bem quem ela é e fico contente só em ver ela passar. Oba, oba, lá vem ela. Estou de olho nela. Oba, lá vem ela. De rosa, mais linda, mais

Onda da Manhã. Um grande abraço para Arganil, Góis, Lausanne, Ceia Gouveia, Coimbra, Penacova, Aveiro, Costa Nova, Tondela e Oliveira do Hospital. Tudo gente linda, tudo gente boa. Um grande abraço. Você está nos 100.2, sintonizado no seu rádio e no FM, aqui da Boa Nova. Também para as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, França, Alemanha, Luxemburgo, Itália, Canadá, Estados Unidos da América, Angola e Moçambique. Tudo na sintonia da Boa Nova e na Onda da Manhã. Nós somos assim, fazemos uma rádio aberta sem qualquer segredo para si. Acredite, amigo, se você vai no seu carro, se está no seu escritório, onde quer que esteja, você está muitíssimo bem e nós estamos a dar o movimento matinal. 55 minutos de boa disposição e alegria para si. É um prazer estar consigo. Não sei se sabia, há muita gente que não sabe fazer contas e a matemática foi sempre um papão. E nós andámos aqui a pesquisar, como habitualmente fazemos, e fomos descobrir o seguinte. Há muita gente que não consegue responder por, desculpa lá o termo, por burrice. Não sabe é mesmo, a tabuada toda, não, o pai eu diz. Eu sei a tabuada toda. Muito sinceramente, sem medo de errar, eu conheço a tabuada toda e é o meu maior forte. O meu forte é matemática. Porque eu sou businessman, então eu estou com a tabuada toda na cabeça. Mas é normal, não é? Aquela de uma não, vez. Não, é normal. Eu tinha que falar entre 59, ou falei parece 49. Eu tinha que pensar rápido. Ah, peraí. 7 vezes 7, quanto é que é? Ele perguntou 7 vezes 7. Eu já nem me lembro. Eu sei que errei. Eu parece que tinha dito que era 49, enquanto era 59. Mas quanto 59. É que é 7 vezes 7? 7 vezes 7, eu faço uma tabuada rápida. Se 7 vezes 10 é 70, então vamos descontar lá 3, que são 21. Faz as contas. Quanto é que dá? São 79. 7 vezes 7 são 79. 59. 50, 49. 49. Se não estou errado, 49, 50, 70. Vai dizer, não, é a tabuada toda. Mas é o seu forte, não, vai dizer. Não, eu conheço. Mas afinal, 7 vezes 7 são 49 ou 59? 7 vezes 7, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 52, são 59. Ai, atenção, cidade, 7 vezes 7 são 59. Não, são 49, vai dizer. A 49, 7 vezes 7, ok. Mas é o nervosismo, isso é nervosismo. Mais um 10, menos um 10. É. Menos um 10. É. Também o pai diz que eu quis brincar, não é? Não, eu não quis brincar, errei mesmo. Atenção, cidade, não vamos aqui falar que eu quis brincar. Então não sabia quanto é que era 7 vezes 7. Eu sei quanto é que é, mas errei. Errou ou não errou? Nós somos assim, fazemos uma rádio aberta, sem segredos. A matemática para alguns é um bicho de 7 cabeças. Mas com isso... Com isso, você continua a ser feliz. Verdade ou mentira? Viva feliz com a nossa música e com a sua Onda da Manhã. Já sou teu fã número Onda da Manhã. Você está nos 100.2 do FM da Boa Nova. Quem vos faz companhia é este vosso amigo Luís Fonseca. Paciência. Paciência é algo que muitos filhos têm ou não têm para explicar as novas tecnologias aos seus pais. E na continuação da nossa pesquisa, fomos também descobrir esta explicação. Ah, vamos lá, pai, vamos lá. Como eu te falei, sem grilo, super simples aqui, ó. O senhor vai gostar. Aí. Então é aí que a internet fica? Não, não, não. Aqui o senhor vai acessar a internet. A internet fica fora do laptop. Onde? Em todo lugar. Como Deus? Não, pai, não como Deus. A internet é assim como uma série de cabos pelo mundo, conectados, transmitindo ali os dados todos. É que nem Deus, pai, é que nem Deus. Mas Deus é único. Tá bom, então é que nem Alá. Não, Alá não existe. Alguma coisa onipresente, pai, que tá em todo lugar. Como Deus. Pai, olha só, vamos lá. Isso aqui é o Twitter. A praia tava ótima. Oba, BBB começa amanhã. Comi demais no almoço. LOL. São meus amigos. Tá bem de amigo, hein? Eles são mais interessantes pessoalmente. Então, pra que serve o Twitter? Pai, vamos lá. Esse aqui é o Facebook. Oba, BBB começa amanhã. Comi muito no almoço. Então, pai, então. O Facebook é uma coisa pro senhor reencontrar os seus amigos. Vamos dizer, aquela turma do passado, aquela tua galera da infância, do colégio, de um emprego antigo, o senhor pode reencontrar essas pessoas aqui no Facebook. Tá, e aí você faz o quê? Aí você é Ed. Quem? Quem o quê? O Ed. Que Ed? O Ed, você falou aí. Não, não, adiciona como amigo. Sim, e aí volta a se falar. É, não, mas... Pai, vamos lá, aqui é o Google. Por que Google? Não sei, mas me interessa, é Google. Mas na internet só tem nome idiota. Então, pai, o Google o senhor vai utilizar como um mecanismo de busca. E aqui, entendeu? Ótimo, vou mandar buscar meu remédio então. Não, não. Não, vou mandar buscar porque a semana passada eu tive na farmácia, fui mal atendido lá por um cara. Pai, não é isso. Não é... O senhor não vai mandar não, buscar. Não, não pode mandar buscar comida então. Não, comida, pai. Ali no restaurante. Não, pai, aqui. Delivery. Foca aqui. Aqui. Não. O Google é para o senhor buscar informação. Informação, sobre qualquer assunto que o senhor quer saber. Qualquer coisa que o senhor imaginar, o senhor vai colocar no Google e vai aparecer. Por exemplo, vamos dizer que o senhor queira saber quem é a presidente do Brasil, por exemplo. Mistério. Do Brasil. Aí. Tiririca? Ah, essa é a Wikipédia. Quem? É preciso ter paciência para explicar as novas tecnologias. Enfim, coisas que nós andamos aqui esmiuçando na sua Onda da Manhã. As vantagens de ser cliente da Ótica do Conselho, em Ceia, Gouveia e Oliveira do Hospital. Oferta de armação na compra de lentes progressivas. Mais idade igual a mais desconto. Pagamos o valor da sua consulta de oftalmologia. Pergunte-nos como. Ótica do Conselho, em Ceia junto à Caixa Agrícola, em Gouveia junto à Capela de Santa Cruz e em Oliveira do Hospital, na Rua do Hotel. Ótica do Conselho, porque a saúde ocular está em primeiro lugar. Esperamos por si. Tanque Automóveis! Tanque Automóveis! Antes de comprar, faça as suas compras, porque o melhor preço está no Tanque Automóveis. Em Erganil temos exatamente o que procura. E crédito de 120 meses, amigo ouvinte, sem entrada inicial. Aqui, você ouve a diferença. No Tanque Automóveis, em Erganil, você sente a diferença. Tanque Automóveis! Tanque Automóveis! Um nome de confiança na venda e reparação de eletrodomésticos, sempre ao seu serviço. Vítor Silva, o representante das marcas de prestígio Kenwood, Whirlpool e Siemens. Vítor Silva, na rua João Rodrigues Lagos, com o telemóvel 968-035-240, em Oliveira do Hospital. Vítor Silva, um nome de confiança. Visite-nos. Boa Nova Rádio, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. A Boa Nova é... A sua rádio! A sua rádio! Você continua sintonizado nos 100.2 do FM da Boa Nova e esta é a sua Onda da Manhã. No início, eu disse que nós tínhamos uma surpresa. Surpresa essa de alguém que vos é muito querido e que todo mundo conhece. Temos um convidado de honra e ele... vai aqui estar. Onda da Manhã e o seu convidado. O seu nome? Fernando Ferreira. O mais antigo locutor da Rádio Portuguesa. E que fez há dias 82 anos de idade. Com a lucidez que sempre o caracterizou, continua a cativar todos quanto o escutam. Desta feita, resolvemos lhe perguntar: Fernando, a idade é sinónimo de sabedoria? Em minha opinião, a longevidade não é estatuto de saber. Mais do que o número de anos que se vive, a sabedoria resulta da forma como se viveu, da exposição que se teve a uma larga variedade de assuntos e de contactos. A sabedoria depende igualmente da curiosidade que se emprega e da capacidade de análise que cada um tenha. Pela minha parte, tive a rara felicidade de ter vivido e trabalhado em todos os continentes, por mares e ares visitando o mundo, o que alargou a possibilidade de observação que me foi dada, revelou horizontes desconhecidos e concepções de vida quantas vezes antagónicas, embora com uma raiz comum. Devo dizer que em todas as latitudes o homem é avesso a aprender, mesmo com os erros que comete, não sendo raro que falte repeti-los numa cega e surpreendente teimosia. Aprendi também que ninguém tem a verdade absoluta, mas apenas a sua verdade. Não é, contudo, assim que pensa o homem, esteja onde estiver no planeta. É cioso da sua opinião, fica vidrado na sua posição e pouco aberto à tolerância e à simples aceitação de que o seu parceiro pense e haja de forma diferente. Essa observação agudizou a minha capacidade de tolerância e de aceitação por me parecer justo e de todo muito útil ouvir e entender. Aprendi também que o mesmo homem, na montanha ou na planície, no interior profundo ou à beira-mar, é quem complica a própria vida, que já de si, como sabemos, é uma caminhada nada fácil. E complica normalmente por ambição, por desejo de estar onde não está, ser o que não é, desejar o que não tem, numa eterna insatisfação que o atormenta. Isso levou-me a verificar que as coisas boas da vida são, afinal, as mais simples e gratuitas. Estão ao alcance de quem queira. E dou exemplos. Poder ver um precioso pôr-de-sol saído da paleta de gênio da natureza. Fazer uma leitura ao luar, em noite de lua cheia. Dar um mergulho num lago de águas cristalinas. Ter pouco e dar esse pouco como muito a quem ao nosso lado precisa. Poder pensar e até falar. Dar aos gestos a beleza da dança e ter capacidade de sonhar de olhos abertos e de voar como os pássaros, sem asas. Mas o que ao contrário aprendi é que todos querem ser heróis ou, no mínimo, ídolos, sem quererem pagar o preço da fama, às vezes com o sacrifício da própria vida. Não é por acaso que dizem os poetas que os heróis se servem mortos. Aprendi também que a inveja perturba mais quem a tem do que quem é invejado, e que aquilo que se inveja não é o esforço do sucesso, mas apenas o sucesso, sem qualquer esforço. Outra coisa que encontrei como comum no homem e em todas as sociedades que visitei é a sua parece que inevitável catalogação em estratos e em classes. Os altos, os baixos, os bonitos, os feios, os ricos, os pobres e até os que estão à esquerda e à direita, lidando com uns e com os outros, aprendi esta coisa também simples. Em todos os estratos e classes, seja qual for a intenção da sua criação, há gente boa e má, gente bem intencionada ou interesseira. E a escolha não é maior ou menor numas do que noutras das tais gavetas divisórias. Inevitável seria que tivesse igualmente com o passar do tempo aprendido que outra coisa da vida, à partida natural, mas não banal, o amor, sublime momento que enriquece a alma, sendo saudável ao corpo, também a ele, o amor, o ser humano complica em todo o mundo, com o seu ciúme, o seu doentio sentido de posse total, que transforma o sonho em intolerante tormento e não poucas vezes conduzem à morte dita por amor. Estranha desculpa. Outra coisa ainda que aprendi foi o valor e a força da palavra. Não da língua em que a palavra é dita, já que o importante realmente é o seu significado. A palavra pode ser de conforto, como dar uma ordem ou estabelecer uma imposição. A palavra pode ser de carinho ou de ofensa, de perdão ou de sentença. A palavra tem um poder de que não nos damos realmente conta. E outra lição que se aprende é que o poder deslumbra o homem de polo a polo, de oriente ao ocidente da esfera que habitamos. Pelo poder se massacra, se vende a mentira, se deslustra a verdade, se empenha a dignidade e até a honra e se mata, se preciso for. Se é isto que até aqui eu disse sobre o que ao longo destes anos observei e aprendi, se pode chamar sabedoria, será bem pouca aquela que eu tenho. Principalmente quando comparada com tudo aquilo que não sei, aquilo que não partilhei,